Voltei pra dar um recado, foi meu amor quem mandou. Voltei pra dar um recado, foi meu amor quem mandou. Vai chegar daqui a pouco um garrote brincador. Vai chegar daqui a pouco um garrote brincador. Voltei pra dar um recado.